CDD Rio de Janeiro, mande fuzilar soldado CDD Rio de Janeiro, soldado mande fuzilar o MVP, meu parceiro. Direto do hospício que chamam de favela, e mais um maluco que não acredita em novela. Se a vida é bela, na tela tudo bem. Quem é louco como eu veste a camisa de força também. Minha loucura é simples de ser compreendida, me transformar em canibal, preto suicida, inconformado mensageiro da verdade, vendo o povo agonizando nas margens da sociedade. Me massacra, destrói, humilha, transforma seu filho em ladrão e prostitui sua filha. Te escraviza, te humilha, te mata, enquanto o verdadeiro ladrão usa terno e gravata. Não manuseia fuzil nem escopeta, mata milhões de brasileiros só com uma caneta. Fica impune e não vai preso, ele não é pobre, não é preto. Se for condenado fica cela separada, com televisão, frigobar e água gelada. Criminoso com nível superior, financia guerra, ódio, rancor. A burguesia faz questão de não entender, diz que o 9-0 e manda os homens me prender. O sociólogo me ouve e fica puto, diz que esse bagulho de rap é coisa de maluco. Analfabeto, ignorante, sem cultura, diz que quem é sábio com favelado nunca se mistura. Quem diria que sabedoria estudou em outro país e agora tem pavor da maioria. MVP, o maluco chapa quente, que não aceita as covardias assim tão facilmente. Eu tô ligado que a elite me odeia, me chama de bandido e diz que mulher preta é feia. Eu na cadeia sentiriam até pena, menos um problema é me vista fora de cena. O pesadelo que a elite não quer ter, bater de frente com alguém da CDD. Trema na base quando vê o Bill, chama a polícia quando vê o Bill. Aquele preto com o corpo tatuado, denunciando a pobreza e a miséria do Brasil. Tem muita coisa na TV que eu não curto, só mais um maluco, só mais um maluco. Tem muita coisa no rádio que eu nem escuto, só mais um maluco, só mais um maluco. Eu nasci assim, por isso eu nunca mudo, só mais um maluco, só mais um maluco. E com vidinha de artista não me luto, só mais um maluco, só mais um maluco. Mandar os homens me prender me deixa puto, só mais um maluco, só mais um maluco. Na hora de falar, eu nunca fico mudo, só mais um maluco, só mais um maluco. Na minha cabeça eu descobri tem um distúrbio, só mais um maluco, só mais um maluco. Lá na favela Dona Rosa tá de luto, só mais um maluco, só mais um maluco. A madame se assustou, a favela me deu 10 quando eu metei sem camisa de pistola no free jazz. Pra quem duvida ainda tem muito mais, eu faço apologia não do crime sim da paz. Roupa branca sem pensar na maioria, pedir paz sem justiça é utopia. A guerra me parece inevitável, pra quem vive na posição desfavorável. Sufocada, amontoada aqui no morro, se a população se revoltar não grite pro socorro. É o armamento, o povo quem vai se formar. Veja seu descaso e arrogância no que vai parar. Pode esnobar quem vive de baixa renda, quando o sangue bater em sua porta espero que você entenda e descubra que ser preto e pobre é foda. Sociedade hipócrita só lembra de ser brasileiro na Copa. Fora da moda em cima do toque africano, desobediente, troca o pente enquanto eu vou falando. Militando, declamando, rimando, versando, brigando, gritando, morrendo e ao mesmo tempo matando. Meu país, cadê sua raiz? Aqui o povo que não luta é chamado de feliz e segue a risca os padrões da burguesia, a mesma que assimila a dança com pornografia. Influencia minha sobrinha e sua tia na frente do espelho imitando a coreografia, incentivando a brutal pedofilia. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o único que me guia. Se for pra ser feliz assim, serei maluco até o fim. E se uma guerra amanhã estourar, sei qual lado eu vou estar. É muito confuso, é muito sinistro, quem causa a miséria é que jura ter amor a Cristo. E com seu ar superior não tem respeito pelo gay, pelo idoso, pelo pobre, pelo preto. Trema na base quando vê o Bill, chama a mamãezinha quando vê o Bill. Aquele preto com o corpo tatuado, denunciando a pobreza e a miséria do Brasil. Tem muita coisa na TV que eu não curto, só mais um maluco, só mais um maluco. Tem muita coisa no rádio que eu nem escuto, só mais um maluco, só mais um maluco. Eu nasci